Alfa 2736, 96, vamos escutar. 2896, Alfa Juliette, parte 1, portão 06, táxi autorizado. Alfa Juliette, parte 1, portão 06, 3296. Qual a altura que mantém? O momento está 600 pés, retornando para 500. Ok, se a gente mantém essa altura de 500 pés, reporte quando para o regresso, ok? Reporta na regresso. M140, observe a aeronave da Azul na curta final, após alinhar e manter a 10. Após alinhar, porque M140. Olímpio 03, volta agora na prova rotatória para permanecer no circuito da 10. Regressando agora para permanecer no circuito da 10. Chama a torre agora 118-6, o Olímpio 03. Direto de Leão, em coordenação com o Recife, 105-95, sobe a 140. 140, poderia voar direto de Leão? Inicialmente Coral. Obrigado. Prossiga, torre. Precisa em graça no circuito de trás para estar permitida. Gente, chama na perna do vento, da 10. Gente, chama na perna do vento, da 10. Salvador, muito bom dia, Azul 4. 207, livrando-se, escuta. O 140 graus, 07 nós. 7, deixando a decolagem, chama a 140. 4207, autorizado táxi via táxi Alfa, Juliette. Pátio 1, portão 01. Alfa, Juliette, pátio 1, 01, 4207. Indiano Vimeira Alfa, leia a frequência para coordenação, por voo. Info 03, gire base, aguarde para o toque remetida. Autoriza ficar um pouco aqui mais a perna do vento, ou então 360. Ok, se tiver condições, está livre que interceptar a final da 10, ok? Gente, certo. M140, decolado 01, controle 19-8, Voyage. 19-8, obrigado, até a volta, M140. Olimpo 03, se tiver condições, desça para 1000 pés, para ingresso no, na final da 10, ok? 20.000 pés. 06 da PUCA. O 03 vai afastar até... até quantas milhas? O Olimpo 03 vai afastar mais um pouco na perna do vento. Já vai ingressar agora na presente apenas na... A final. Presente, gira e base, chama na final. Qual seria o destino? Aeroporto, gente, eu confirmei com a ES aqui, só um instantinho vai atualizar o sistema para inserir novamente para a gente. Está livre acionamento? Já teria o VB? 01, livre acionamento, aguarde para a cópia. Bom dia, voo 1270, cruzeiro 220 para 1600. 1270, acione a identificação, desce ao nível 060, chegada Bonf 250 Norte. Salvador, voo 1270. 270. Confirme, recebeu a chamada? Positivo, acione a identificação, desce ao 060, chegada Bonf 250 Norte. Desce para o 060, chegada bom, se acionou a identificação, redução 250. Dois. 03, na final, com o trem baixado travado, toque remete. Sente, falei pro 03, tá livre o toque arremetido no 0. O vento é 150 graus, 08 nós. O toque remetido ali. Voo 1270. Uno 270, controle. Chama na 119.35. Controle Salvador, voo 1270, bom dia, cruzando 90. 1270, como recebe? É, como anteriormente, 5x5. Positivo, permanece nessa, descendo ao 060. Para o 060, permanece nessa, voo 1270. Bom, meu Mike Serra Golf. Vamos ver mais que tem a Golf. No 260, retém autorização. Plano para cópia. Prossiga. No 260, precedente para Recife. Nível de voo 390, up whisky 58. Vista 10, saída PUC, transição Caju. Controle 119.8, torre 118.6, responde 5424. Aqui Oscar, Oscar, prossiga. 390, de amplo 58, recalcando 0, saída Buca, transmissão Caju, o controle 198, a 218.62, ultrassom 424. 1260, conhecimento correto. Reporte pronto para acionar. Reportará, gol no 260. Oi, estamos regressando na Alfa, ok? Lembrando aqui na Golf. Gente, olhem pro 03. Ao livrar na Golf, chame o solo 1219. Só para confirmar, vai voltar para a nova decolagem? Afirmativo, nova decolagem. Olha isso. Chame o solo 1219. Solo 1219. 95140, reporta Coral. Country 198, control. Flight 975 to Squawk Island at level 070 Mali, arrival. Country 198. Change frequency now 119.35. Double check. Para ingressar na Juliet. O afirmativo Olimpo 03 autorizado Alfa, reportará para ingresso na Juliette. Fazer o cruzamento do campo na vertical da torre, prosseguindo para a linha do litoral. Afirmativo, está livre o cruzamento do campo sobre a vertical da torre Salvador. Fique atento a um esquilo que está prosseguindo aqui para um L ponto na estrada do CIA. É um esquilo, fica na final da 17, ok? Fica atento ao tráfego e reporte cruzando o campo. Tem um Yankee no visual às nossas 3 horas, grato. Ficará atento. Roger, remain on this frequency, country 118 and descend to 3000 feet, KNH 1015. 3015, press 3198. 59.752. Call 119.35. Estou a linha do litoral em patrulhamento. Gente, vale transferência. Na escuta para transferência. A Alfa está. E aí, Chile, rápido aqui, embaixo na praia de Pinheirinho, aí, Salvador? 752, how do you read me? Clear. Roger, change level 070. Roger, continue down, 070. And remain on the frequency. Uno 270, reautorizado 050. 050, Uno 270. Poxa, 140. 0, prossiga. Centro Recife agora, na frequência 12545, secundário 2685. 2545, 2685, obrigado, até a volta, Xenemão no 40. O serviço azar está encerrado, aproximando agora 6 milhas, meia dúzia de milhas para Coral. Mantém o nível de voo 140 e chama o controle Léo na frequência 20.71. Até a volta. Grato. Sente, Kiosca Oscar, livre o corte. Controle, o 5595 respondeu a primeira chamada, é o gol no 270. Sente, 1270, grato. Controle, Salvador, é o trip 5595, câmbio. Trip 5595, como recebe o controle? Assim, alto e claro. Vamos manter a proa de Léo, ok, senhor? Mantendo o 140. 5595, mantém o 140, serviço da está encerrado, chama Léo, 120, décima 1, bom voo. Gerando, obrigado. Obrigado, é gol. Country 198, 2000 feet, clear, final ILS X-ray report established. Okay, sir, 2000 feet, report established, Country 198. Uno 270, autorizado 3000 pés, ajuste 10 no 5. Pé, gente do ajuste, gol no 270. Controle de Salvador, Guardião, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés no corredor, reporta o farol da barra. Guardião 02. Guardião 02, permanece na escuta na frequência 1-1935. Localize score Sentry 198. 2198, confirm. Stable, localize score, sir. Roger, call tower now 118.6, bye bye. 118.6, thanks a lot. Salvador Tower, 3198. Canine 752, descent level 050. Descent 050. 03 para ingresso, Pato. Olímpio 013, autorizado ingresso via táxi Juliette, Índia. Pois espera, torre 1 no décimo mês. Mantive o ingresso, autorizado ingresso no pátio, Juliette, pátio, Índia, torre Salvador, bom dia, Gol 9738. Gol 9738, a sua identificação desce ao nível 060, chegada Mário. Vitor Bravo Mike returning from Veracruz. Roger, Vitor Bravo Mike, 1500 feet under visual conditions, flight to Paripe, after Paripe, around bound. Okay, Roger, maintaining 1500 to Paripe, then to the rotatoria with Vitor Bravo Mike. O Gol no 260. Para prossiga. Ao gate 3 para pushback acionamento. Foi Salvador, o Olimpo foi 03, pode esperar pronto. Gente, Olimpo 03, alinhar e manter a 1-0, agilize as manobras. Alinhar e manter, solicita após decolagem, toda a rotatória. Gente, 31, o Tantri 198 on the ground at 17. Clear on the next right and call around 121 decimal 9, a good day. When leaving rally, ground on 7-9, thank you. Utilizador com a pista. 1270, 2, 118, meia, bom pouso. 8, meia, boa. Lagem da 1-0, o vento é 1-3-0 graus 8 nós. Azul transmitiu, ligou 220. Azul 4060, acione identificação, desce ao nível 050, chegando a mais. Área por 50, tá? 060. O American 9752, descend to 2015, KNH 1014, clear. Final LSX report established. Over 1014, I'm calling you, established ILS. Salvador, bom dia. 1270 estabilizado em LS. Baixado travado. Estamos a zero. Bom dia, 1270. Continue na aproximação, ajustando 0 no 4. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre. O gol 1270. O gol 1270, livre pouso na 1-0, vento é 1-3-0 graus, 9 nós. Livre pouso, pista na 0, gol 1270. O Olimpo 03, decolando ao zona 9, mantenha mil pés, confirmando, vai tomar a proa da rotatória? Afirmativo, se possível. Ok, no momento temos um tráfego a 1.500 pés na rotatória. O ideal é que o senhor mantenha o setor norte do campo e sem interferir com a final da 1-7. Informe quando pronto para ingresso no circuito de tráfego. Afirmativo, então setor norte e aguarda para ingresso no setor no circuito de tráfego. Torre 1-2-7-0, confirme brilho máximo no papi. Afirmativo, estamos no máximo, 1-2-7-0. Ok, final normal, 270. Entendi. Clear to gate number 2, entry 180. Para o táxi, alterna Salvador, 3 horas e 9, 1-0-0 a bordo. Forward roundabout, Victor Bravo. Índia, onde espera 1-0, chame torre 1-8 decimal 6, altímetro 1-0 no 4. Senta a ponta de 1-8-6, ajuste 1-0 no 4, gol para 2-0. No 270, no solo 21, libera direito 219. Direito 1219, gol 1270. Solo gol 1270. Bruno 270, autorizado taxiway via Alfa, Juliette, pátio 1 no portão 4. Gente, Alfa, Juliette, pátio 1 no portão 4, gol 1270. American 9752, call now tower 118.6, have a good land. Thank you very much, call you tower 18.6, muito obrigado, bom dia. Bruno 738, descida para 2000 pés, ajuste 10 no 4, livre ILS. Samara estabilizado. 360, além da cola sem parada? Positivo. Ok, livre a decolagem da 10 sem parada, vento é 160 graus 8 nós, tráfego 1MD8, final da 10, 7 milhas, tráfego adicional 1P3, a 1000 pés no setor nordeste, o Gol no 260. Inicia decolagem imediata, Gol no 260. O Olimpo 03, mantém o setor nordeste, sobrevoa no setor nordeste a 1000 pés, temos a aeronave da Gol decolando com curva à esquerda. Ele iniciará a curva após 2000 pés ou cruzar a terceira milha. Mateus ciente, mantém aqui o setor nordeste, 1000 pés. Salvador Tower, muito bom dia, this is Fly American 9752, established ILS 10, runway inside, landing gear down on locket. Ok, Fly American 9752, continue approach and stand by landing clearance. Altimeter setting 1014. Over 1014, stand by for clearance the land. Ok, for your information, there is a Boeing 737 rolling now on runway 10. Roger. Oi, Salvador, Guardião 07. Arriva, Guardião 07, prossiga. Acionado no Graé, 2 a bordo, comandante Bandeira, está com 2 horas e 30 de autonomia, intenção é decolar 510 para centro administrativo. Ciente, Guardião 07, chame no ponto de espera da 17. Chamará 07. This is Vitor Bravo Mike at the rotatória. Vitor Bravo Mike. This frequency of approach control, call tower 118.6. Oh, I'm sorry, sir. Two clear to land runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Fly American 9752. O voo no 260 decolado aos 25, controle 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Tower, this is Vitor Bravo Mike at the rotatória. Ok, Vitor Bravo Mike, continue on final, runway 17, stand by landing clearance, Vitor Bravo Mike. Ok, so straight in approach to runway 17, standing by for landing clearance, Vitor Bravo Mike. Pode esperar, Dono 7, o Guardião 07. Gente, Guardião 07, a linha e mantenha o 17 e aguarde liberação para decolagem. Positivo, 260. Copy. Vitor Bravo Mike, there is a track at your left on northeast sector, maintaining 1,000 feet. Do you have the track in sight? Yes, sir, we have the traffic in sight. Ok, continue approach and stand by landing clearance. Waiting for permission to land, Vitor Bravo Mike. Negative, clear to land. Maintain on final runway 17. Affirmative, standing by for landing clearance, Vitor Bravo Mike. Guardião 07, decolagem autorizada no 7, vento 120 graus 9 nós. 07, saída da El, Leda, Bidev. APP 19.8, torre 18.6, transponder 5425. 5-2, on the ground at 2-6, clear on the next right and call ground on 121.9, buenas. Thank you very much, the rest right, 21.9.